olhar pra Jesus, virar sobre as nuvens do céu. Vamos olhar pra Jesus, olhando pra Ele teremos vitória e veremos a glória de Deus. Olhando pra Ele teremos vitória e veremos a glória de Deus. Não é vã a nossa jornada. Vamos olhar pra Jesus. Sem Ele não somos nada. Vamos olhar pra Jesus. Foi Ele que nos libertou. Vamos olhar pra Jesus. Amor do mundo e do vil pecado nos tem libertado pelo seu amor.